A224, né, Colos 14, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 308, boa noite, Sam. Salvador, voa, Oceanair 6224. Oceanair 6224, boa noite, contato radar, suba para o nível 190, autorizado direto Conde. 190, direto Conde, Oceanair 6224. Voo 934, Sam Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. A secundária 268, confirme a primária? Primária 125, decimal 45, alternada 126, decimal 85. 245, 268, voo 934. Canal 6212, desça para 2500 pés, ajuste na 0 no 1, autorizado o procedimento R-Nave, pistão na 0. 3152, boa noite, autorizado de chegada a mar e desça para o nível 070. 070 na mar, aguardando a quantidade de voz. Serra Vitor 3662. Gente, o TAM 3152 inicialmente mantém a chegada, número 4 na aproximação. Toma 098, da presença, autorizado de serviço 368, desça para 4000 pés, ajuste na 09. Autorizado da presença, revista 368, 4000 pés, ajuste na 0 no 1, gol na 098. 3098, você vai para 4000. Salvador, é o Mike, X-Ray 90, informando o término do reboque, posição número 13, área remota, pátio 1. Obrigado e uma boa noite, ó. Cash, Mike, X-Ray 90, boa noite. Canamia 224, autorizado direto ao Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, né, 224. Controle Salvador, azul 27, 13 no ponto de ADC. Azul 2703, desça para o nível 050. Para o 050, 2703. Bomba 098, autorizado para procedimento aeronave, pista Bomba 0. Dê procedimento, 098. Tudo 713 com 5 velocidades indicadas. Está mantendo 240. Entre as 2713. Eu chamei a 6212. Chame a torre na frequência 118.95. Chame 3152, reduza para 2109. 210 nós, 3152. Chanel 612, altímetro no 0 no 1, o vento 080 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Por controle. Senai 6224, de descida. Senai 6224, desce para o nível 120. 120, 6224. 127, 13, após pelo, irá voltar a vida 368, desce via para 2500 pés, o ajuste no 011, está autorizado a RNAV da pista 10. Reporte de asa 366. Ok, para 25, 2500. 2713. 2713, após pelo, Serra Vida 366. Serra Vida 366, após pelo. Um ajuste? 2713, ajuste no 011. No 011, 2713. 1098, estabilizado. 1098, torre 118, decimal 95. 1895. Pressão do Morante, 354, uma salva. 1354, ação de identificação, desce via chegada a Mari para o nível 050, o ajuste 1091. Via 050, chegada a Mari, em ordem, 3152, desce para o nível 050, o ajuste no 091. 050, tá 31. Na 6212, solo aos 26, à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. Passando pelo, voando 366, azul 2703. Azul 2703, seguinte, estou autorizado a RNAV, reporte certo 366. Porta lá 366. Bicho da 62 na 2, chega via Alfa e Kilo, parte 3, posição 1 no Alibar. Serviço radar encerrado, chame em controle Aracaju na frequência 1203. 203, boa noite, obrigado. Alfa, Kilo, Tio 3, posição 1 Lima, confirmando. Sim, volta e claro, boa noite. Obrigado. 3152, deixa para 25003, autorizado RNAV da pista 10, voo Ceasa 366, segue como número 2 na aproximação. 366, 301, 5 366, azul 2703. Azul 2703, torre 1193, 2703. 3152, reduza para a aproximação final, segue tráfego número 1 na aproximação, agora 9 milhas, situação Serra 366, Alfa Tango 72, com 200 de ground speed. Presidente, presidente. 3 passou, 366. Azul 27 no 3, reporte Serra Vitor 372, com trem checado, altímetro no 0 no 1. Reporta lá 372, com 3 checado, 2713. Solo 29, à direita na Fox, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita Fox, 219, boa, 098. Salvador, bom dia, vou corrigir, boa noite, vou no 098, vai na Fox. Otário 1098, Alfa Juliette, Portal 9. Alfa Juliette, Portal 9, 098. Tem baixado, travado. Desejo 27 no 3, pouso autorizado. Pistão no 0, vento 080 graus com 08 nós. 27 no 3. Estabilizaram na final do RNAV e já avisou com o campo 3 no Da 3152, torre 118, decimal 95. Boa noite. Solo Salvador, boa noite, gol 1170, autorização para Campina Grande, informação alfa. Oeste, ponto para cópia, gol 1170. Ponto cópia, 1170. Gol 1170, autorizado 370 para Campina Grande, decola da pista 10, saída Puca, transição Zipar, intercepta uniformes do Luna 0 e sai conforme rota. Controle Salvador 120, decimal 8. Transpondo 5172. 70, autorizado Campina Grande, decola 10 na Fuca Zipá, após a Pesulou 10, o controle 208, aciona 5172, gol 1170. Correto, 1170, sempre para pescar aqui também. Chamará a posição 10, gol 1170. Sétimo 3, solos 33, à direita, agilizando, solo 121, decimal 9, boa noite. Vai agilizar, livrar à direita, 219, graças. Corredor 354, pode cap, pode voar ao Serra Vida 366. Voo 1354, voe o Serra Vida 366, deixa para 2500 pés, autorizado a RNAVE da pista 10. O ajuste 10111, reporte Serra Vida 366. Deixa presente o Serra Vida 366, 2500, autorizado a RNAVE, com a maré estabilizada, com 354, obrigado. Azul 4107, acione identificação, voo ITAP para interceptar a chegada a Mari, desce via para nível 050, o ajuste em Salvador 0111. Azul 4107, voo ITAP, após ITAP irá voar Serra Vida 366. Azul 4107, cancelado essa inscrição de velocidade da chegada Mari. Azul 4107, voo Serra Vida 366. Azul 152, solo 35 à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 3152, boa noite. Salvador, boa noite, 3152, siga via Alfa Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 2. Azul 2703, sua posição mudou para 4 Romeu, fique atento ao sinalizador quando é no pátio. 4 Romeu, vai ficar atento, 27 no 3. Cor 1972, aciona de identificação, voa em TAP para interceptar a chegada à base, desce para o nível 060, ajuste no 011. Cor 1354, chame a torre na frequência 1188.95. Pode ser 95, para a já, 354. Sessão do Borrancho, voo 354, sinal Renato, pista 10 e sol. Borrancho, voo 354, tráfego avistado, altímetro no 011, o vento 080 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. Esse pouso, pista 10, voo 354. 241107, desce para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista 190, ajuste 90190, reporte servida 366. Descendo para 2500, 0 no 0, que será estabilizado no 3, no RNAV da 10, 4107. Solos 4-3, na direita, Foxtrot, Solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Boa noite, 1-3-4. Irmo, novembro, Romino, 90, desce para 4 mil pés, chegar a bom. Luna 354, siga via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, vai para o 3. No Azul 4107, iniciando o procedimento para o estado. Azul 4107, torre 118, decimal 95. Torre 118, 95. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Controle Salvador, boa noite. Xanar 6074. Xanar 6074, acione identificação, desce via chegada a Mari para o nível 050, o ajuste no 010. Xanar 074, mano, CPP de chegada, informa o número 4 na aproximação. Sim, 1972, voe o Sierra Vista 366, deixa para 2500 pés, autorizado o RNAV da pista 90, ajuste 90190, reporte Sierra Vista 366. Cruzada Prodo, Sierra Vista 366, 10, 2, 5, 1, 10, passaremos Sierra Vista 366, boa noite. Comodoro, boa noite, Portugal 2512. Portugal 2512, go ahead. Have information Alpha, QNH 1011, position 11, requesting clearance to Lisbon. Alright, to copy to clearance. Delta 512, all approved to Lisboa, flight level 370. Takeoff runway 10 after takeoff. Momo, departure, Dilube, transition. Then, Upper Zulu 442, Mike Serra Serra, then according flight plan route. Saldo control, frequency 120.8, squawk code 5174. Okay, clear to Lisboa, flight level 370, departure from runway 10, mobile departure with D-loop transition, after that, upper zone 442 Mossoró, the frequency for Salvador is 120.8, and the squawk 5174, airport down to 512. Airport down to 512, the deck is correct, come back to pushback and start. Salvador, voo 1170, portão 10, pushback acionamento. 70 autorizado, pushback acionamento para taxa. Autorizado, pushback acionamento, chamar a taxa, voo 07, solos 49, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, 4107. Boa, siga via Alfa, Kilo, primeira esquerda, parte 3, posição 4, Lima, quando lá tenta o sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, posição 4, Lima, lá tenta o Lima Romeu Novembro, tem condições de incrementar 250 antes? Negativo, sim. Sim, então tem condições de manter 240 nós até o próximo apelo? 70, contorno 4, siga vindo, ponto de espera 295, ajuste 1011. Confirma o PB? 43, a bordo, leve táxi, ponto de espera 10, 1011, gol 1170. Correto, 43, boa viagem. Uma boa noite. 1972, torre 118, decimal 95. 95, amor. Oi, Salvador, Bolete chegou na 72, 3 milhas do céu, vira 372, Campo Alista. Se há indicação luminosa do ataque, foi quilo? Não, está baixado travado. Afirma, baixado travado. Pesado pouso, pistão no zero, vento 070 graus com 08 nós, gol 1972. Autorizado em 11, pistão no zero, gol 972. Romeu November, voo Sierra 366, desce para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista 10, reporte o Sierra 366. Voa direto ao Sierra 366, confirme 2000 pés. 2500 pés, November, Romeu November. 2500 pés, Romeu November. Mantenha. Chané 6074, após ETAP irá voar o Serviço 368. Após ETAP, Serviço 368, voa Chané 6074. Novembro, novembro, foi orientado voar o Serviço 366. Voa Serviço 366. Novembro, Romeu, novembro. Autorizado a alinhar e manter, ficha no zero. Ali mantendo zero, ou 1170. Para prosseguir a descida, 6074. Ficha na 6074, desça para 4000 pés, o ajuste 1011. Então, o tráfego 1h17 como sul, passando nível 060, descido para 2500 pés, um Charles 510, número 1 na aproximação. Gol 1972. Deu bravo, 74. Deixando a 674, reduzo para 2009. Já está mantendo 189, 74. Gente, eu chamei 6074. 0, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 050 graus com 05 nós. Sim, decolagem da 10, voo no 970. Nave 2368 autorizado, RNAV, 0074. CNM 074 autorizado, RNAV da Pistão no 0, repórter no Cerrado 366. Autorizado, RNAV está no 0, repórter no Cerrado 366, 074. Solo Salvador, bom dia, Gol no 972, bom dia, Gol no 972, siga via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Gol 972. No 972, por gentileza, sua frente à esquerda. Consegue visualizar uma placa de indicação do táxi Kilo de acesso ao Pate 3? Estou vendo a placa agora, vamos ver se tem indicação. No 170, contato radar na decolagem, sobe via saída Fuca para o nível 370, acione e responda 5172. 5172, 370, Fuca Jamo. A avenida possibilidade de voar na proa de Jamo? Tá indicando que aquilo é a da esquerda, não é isso? Exatamente. Ok, grato. Gol 2098, tem informação. Boa noite, Gol 2098, é isso? 1098, foi. 1098, boa noite, prossiga. Boa noite, informação, a porta do copo para São Salta Maranhão, 370. Pronto para copiar, 1098. Projeto São Gonçalo, nível 370, viagem plano Zulu 10, decolada pista 10, saída Puca, transição Zipar, controle 120, decimal 8. Transponda 5175. Novembro, Romeu 90, controle. Escuta, controle. Torre 118, decimal 95. 1895, grato. Torre, Salvador, Papo Romeu, Novembro, Romeu, Novembro, está na final da 10, baixado travado. Boa noite, Plan Romeu Novembro, pouso autorizado, pistão no 0, vento 0, 70 graus com 0,5 nós e o altímetro agora no 0, 1010. No 0, livre pouso no 0, Romeu Novembro. Oi, Salvador, boa noite, na 6074, na RNAV da 10. Boa noite, na 6074, número 2 na aproximação, altímetro no 0, no 0, reporte passando, Serra Vitor 372 com trem checado. Reporte passando, Serra Vitor 372, ajuste no 0, no 0, ajuste na 6074. Romeu, November, Romeu, November, solo 02, na direita, chamo solo Salvador, 121, decimal 9, boa noite. Chegada Mares, deixa para o nível 050, ajuste no 010. Com 1170, chame Centro Recife 12545, alterna 12685. 2545, 2085, boa noite, gol no 1170. Caiu. Minha colada de pista 1-0, saída Puca. Jamo, após Jamo direto. Controle 120, decimal 8. Transponda 5177. Viseiro, Araracaju. Autorizado Puca Jamo, depois direto. 1208, 5177. 354, lá no 3. Correto, chame para o pushback, acionamento. Confirmando 5177, no transponda, chame para o pushback, acionamento. 177, chama para o acionamento, 354. Tocou 9098 para o pushback acionamento, 909. 7998, aguarde. Aguarde. November, November, ingresso na Juliette, contorne os fingers. Chame na Taxi Lima. Azul 6908, confirma? Mais 5.50. 6908, desça para o nível 050. 050, muito obrigado. Lima, Mike Chimney, Quebec, 9690. Vamos 098, autorizado, Quebec, acionamento Chimney, Quebec. Autorizado, Quebec, acionamento Chimney, Quebec. Contem com a equipe do Sola para evitar o pushback sem levar a aeronave militar para a guarda, fora simultâneo com Portugal à sua esquerda. É, para evitar o pushback sem atrapalhar o TAP lá? Sim, sem empurrar a aeronave muito reto à guarda. Tá, ah, bem, obrigado. 2512, pushback está lá para o prove de come back to the taxi. Salvador na escuta do Mike Yankee Kilo. Mike Yankee Kilo na escuta, prossiga. Solicitação de reboque do gate 07 da posição 1 no 4 da rebota do Bajona. Portão 7 até o 1 no 4, 1 no 4 do Bajona. Gente, aguarde autorização, Mike Yankee Kilo. Ok, aguardarei. Autorizado, 9999, cruzar pista ao estacionar, frequência livre. Salvador, Bono 098, está com 78 a bordo, 2h35, dando 93, contato. Bono 098, contorno empate, siga-lhe ainda no ponto de espera 2895. Ajuste 1 a 0, 1 a 0. Bom voo. Afirmativo, contorno empate, e a 195 a espera, agitado com 0 a 0, Bono 098, obrigado, boa noite. 6908, desça para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista 10, ajuste 10110, reporte certo do 366. 0 para 1500, 1010, reportará 368. No 6908, pode voar o 368 da presente? Azul 6908, voo e o CESO 368, desça para 4000 pés, autorizado os procedimentos da aeronave da pista 10, reporte o CESO 366. Boa noite, 098, autorizado, alinhar em decolagem 0, vento 030 graus, 029. Livre decolagem, pista 10 com 098.